Essa especial, meu compadinho, com mais Luzia, meu amigo Fernando, comercial de frigorífico, Fernando, aquele abraço. Quando a gente ama de verdade, esse amor não esquece. Tempo passa, tudo passa, mas o peito, o amor permanece. E qualquer minuto longe é demais, na saudade atormenta. Mas qualquer minuto perto é bom demais, o amor só aumenta. Meu amigo Fernando, dona Marilene, aquele abraço. Vivo por ela. Ninguém duvida, porque ela é tudo na minha vida. Eu nunca imaginei que houvesse no mundo um amor desse jeito. Tipo que quando tem não se sabe se cabe no peito. Mas eu posso dizer que sei o que é ter um amor de verdade. Eu sei que o amor assim é pra sempre, é pra eternidade. Vivo por ela. Ninguém duvida, porque ela é tudo na minha vida. Quem ama não esquece quem ama. O amor é assim. Eu tenho me esquecido de mim, mas dela eu nunca me esqueço. Por ela esse amor infinito, o amor mais bonito. É assim nosso amor sem limite, o maior e o mais forte que existe. Vivo por ela. Ninguém duvida, ela é tudo na minha vida. É de meus teclados ao vivo. É pra todos os casais apaixonados. No mundo um amor desse jeito. Tipo quando tem não se sabe se cabe no peito. Mas eu posso dizer que sempre quer ter um amor de verdade. Eu sei que o amor assim é pra sempre, é pra eternidade. Vivo por ela. Ninguém duvida, porque ela é tudo na minha vida. Vivo por ela. Ninguém duvida, porque ela é tudo na minha vida. É de mil séculos ao vivo.